Família Deveras, é nós que tá. E a grande comissão, trazendo a vocês, representando algo que surgiu no coração de Deus Morã. Nós três juntos, como aqui, a família Rimas de Honra. Venha se alistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Quem visa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. Venha se alistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Quem visa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. Combatendo o bom combate, todos ao ataque. Sobre vigilante, mas nunca um covarde. Conosco sei que está o Deus Todo-Poderoso. Eu sou filho Jesus Cristo, que sempre está disposto a todos ajudar, os pecados perdoar. Fortalece essa banca pra vidas transformar. 2012, onde tudo começou. Unindo são aqueles em que Deus observou. No coração desejo de adorar o Evangelho e pregar, e almas resgatar. Mas longe de nós o desejo de lucrar, combatistas se tratar e o seu nome envergonhar. Não só os sãos que precisam de ajuda, mas também os doentes que estão à sua procura. Não ligue para nós, você não tem que barganhar. Se de graça recebemos, então de graça vamos dar. Venha se alistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Quem visa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. Venha se alistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Quem visa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. Combatendo o bom combate pelo nome do Senhor, me fez um vencedor, oh, aqui estou. Demorou, entendi minha missão, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Soldados de Cristo, a ideia é multiplicar. Viemos pra somar, caminhando sobre as águas ou até abrir no mar. Enigma, charadas, parábolas, tô aqui pra confundir. Frases verdadeiras e não é brincadeira o ditado. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Jesus Cristo vem virar, aqui já está adestrando o meu pensar. E a nos alistar, foi dito que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sinistro, quente ou frio, 300 soldados na beira do rio que não foram vomitados, entenderam seu chamado. Venha se alistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Divisa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. Venha se alistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Divisa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. A grande comissão, como disse Abraão, eis-me aqui. A grande comissão, rimas de honra, estamos aí, pregando a verdade, evangelho genuíno, destruindo as muralhas que tiver no nosso caminho, como se fosse uma arma de destruição em massa. Com Deus nós vamos colocar um basta. Aiden Kelly da igreja do rap, a máscara você pode tirar, pode tirar. Aqui você não vai mais ninguém enganar. Deus não se agrada de quem é mercenário. Tá escrito que pra esse pecado a morte é o salário. Diferente. Fazemos rap por amor e não pelo cifrão. Tamo não nessa por fome, sim por libertação. Nosso troféu talento é os moleque convertido. Meu disco de ouro é os meninos longe do vício. Venha salistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Divisa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta. Venha salistar para essa batalha, com rimas de honra que nunca falha. Divisa o dinheiro, mano, aqui não entra, porque a guerra é santa, é só pra quem aguenta.